você não tá acompanhando o chat lá no Jantaba, não? Acho que ele tá achando que você é eu. Tô tentando. Você tá me ouvindo agora pelo Jantaba? Agora não? Não estou entendendo como que eu faço para me mutar aqui. Mamacitas. That's what I say to my cat, my kitty cat. Mamacita. Kibiritas and mamacitas. I have one cat is mama, the other cat is kibi. Então, mas o M de mute eu aperto e você tava me ouvindo do mesmo jeito. Rat cat. Mamacitas. Isso. O M de mute eu aperto e você tava me ouvindo do mesmo jeito. Are we gonna? I'm talking now. I was playing my guitar, but now I'm talking. Because you're talking! So we're talking now! Um, dois, três. Um, dois, três. Escucho, escucho. Tu te escutas? Escucho. Aqui funciona, eu escuto, você. Não me escuto, eu escuto e você. E você vai me ouvir pelo Jantaba falando Elos Papas, hã? Ah? Mas você está me escutando no Jantaba? Nossa, muito atraso, cara, no som. Tá difícil de... Agora, nesse momento? Eu tô escutando pelo Jantaba e pelo Spatial. Posso agora... Nos... Pera. Agora não. What you talking about, Willis? Eu continuo te escutando pelo Jantaba, mas muito baixo. Só com o delay ali, né? Onde que tá esse no input? Um, dois, três.